Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos a 28 de novembro de 2010. É o último domingo do nosso mês de novembro. Ora, o nosso porquê? Porque foi um mês dedicado à música portuguesa. Tivemos várias iniciativas que durante todo o mês foram trazendo até si música feita em Portugal. Uma das que mais se destacou foi, de facto, o live que teve até amanhã, ou não, teve até quinta-feira, mas também amanhã vai ter, concertos só de artistas portugueses. Vamos também ouvir aqui, nesta emissão de domingo à tarde, música portuguesa. Só música portuguesa, aquela que vai poder escutar, então, no nosso domingo à tarde. São nomes como José Malhoa, Adriana, Paulo Gonzo, Mafalda Veiga, Joana Melo, nomes que então que vai ouvir. Estava aqui a lembrar-me... acabei por aqui por me embrulhar um pouco, porque eu pretendia dizer de seguida era José Malhoa, Adriana, Joana Melo e Mafalda Veiga. Isto porquê? Porque são os primeiros quatro intérpretes da emissão de hoje. A primeira música dá pelo nome de Uma Rosa e um Beijo, e é de José Malhoa. Sendo que a segunda dá pelo nome de Em Contramão. É uma bonita música que nos é trazida por Adriana. Vamos ainda ficar com O Mar é Grande, de Mar Confidente, o álbum de Joana Melo. E também vamos ficar com a música de Mafalda Veiga, intitulada No Rastro do Sol. É assim que abrimos as portas a mais uma emissão do Domingo à Tarde, aqui na Rádio Antena Web. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Por favor, não rejeites, eu quero que aceites sem ser por favor. Uma rosa e um beijo e uma vida de amor. Sem um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Sei que trouxes de mim por mostrar assim o meu jeito de amar. Ilusão ou verdade, para amar nunca é tarde e eu vou esperar. Irás entender quando a razão vier e procuras a rosa. Mas se a rosa secou, o meu beijo ficou nessa boca gostosa. Eu irei repetir e num beijo a florir mil rosas vão nascer. Mas enquanto esse dia não chega, eu espero a sofrer. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Por favor, não rejeites, eu quero que aceites sem ser por favor. Uma rosa e um beijo e uma vida de amor. E um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Sei que trouxes de mim por mostrar assim o meu jeito de amar. Ilusão ou verdade, para amar nunca é tarde e eu vou esperar. Irás entender quando a razão vier e procuras a rosa. Mas se a rosa secou, o meu beijo ficou nessa boca gostosa. Eu irei repetir e num beijo a florir mil rosas vão nascer. Mas enquanto esse dia não chega, eu espero a sofrer. Entender quando a razão eu espero a sofrer. Thank you. Notte na Web. Um caso sério na radiofonia. Que se entregam até ao fim do corpo e da alma. tempos navegam para encontrar um fogo, um calor. Talvez no fim de tudo haja força para recomeçar. Vai comigo, no rastro do sol eu vou contigo. Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo. Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. Que se cruzam a procurar um sol, um luar e todos os lugares onde a luz se pode tocar. Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo. Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. Tudo sol eu vou contigo. Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. A emissão vai prosseguindo. Agora é tempo de escutarmos a belíssima melodia que nos é trazida por... belíssima, enfim, muito descontraída, mas que a mim me traz muito boas recordações. Daí que eu tendo sempre a dizer que é uma bonita melodia, uma bonita música. Bem, é agradável, isso é. E até acho que condiz com o tempo, sabe? Porque a música que nos dá pelo nome de Manual do Gelo. E de facto está um gelo, e ui, sim senhora. Ora bem, Manual do Gelo é música dos Despicigas, depois vamos ficar com música do André Sardé, do álbum Imagem Azul Infinito, é como se chama esta melodia. Vamos escutar ainda Perguntei ao Vento, a voz de Vitorino, e para finalizar, uma grande verdade, aquela que nos diz João Pedro Paes: ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Que grande verdade. Tenho pena que a carreira de João Pedro Paes tenha vindo a cair em alguma decadência. Decadência no sentido... pois, cair em decadência, exatamente, pois é a mesma coisa, enfim. Não, tenho a vida de cair. Isto porque de facto, as músicas têm sido cada vez mais simples, com mensagens cada vez menos... não sei. Já vi muito melhor da parte de João Pedro Paes. Mas, enfim, isto é a minha opinião, não é? Verá que, com certeza, quem tem a opinião contrária. Enfim, bom, vamos à música. Eu volto aqui a alguns instantes. Começamos com os Despicigas, música de 1999, Manual do Gelo. Se me segues, se te inflamas, se me olhas, juro que se me amas, asseguro 3000 chamas. E se no olhar já se ergue um iceberg e as palavras já se enrolam no novelo, abro o manual do gelo. É quente e frio o desejo se te vejo. Dá-me um olhar, uma senha, uma frase. Inox, sem apelo, sigo manual do gelo. É que entre frio o desejo se te vejo. É que entre frio o desejo se te vejo. Só sentir de novo um elo. Leio o manual do gelo. É quente e frio o desejo se te vejo. É quente e frio o desejo se te vejo. teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Antena Web, sintonia. Perguntei ao vento onde foi encontrar mago sopro encanto. Na aura dela em cruz foi nas ondas do mar, do mundo inteiro, terras da perdição, arco, império, mil almas, portal de canela e mazagão, pata de que a sorte é de quem a terra amou e no peito guardou. Cheiro da mata eterna, laranja Luanda sempre em flor. A terra de histórias, de tempos. A que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só 3 dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém, quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém, quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém, quando fico acordado, vendo-te dormir. Um raio de sol através de um vidro, faz-me por vezes hesitar. A vontade de estar contigo, melodia paira do ar, paira do ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém, quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém, quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém, vendo-te dormir. Vendo-te continuando, e agora vamos ficar com Paulo Gonzo, ele que nos quer pagar para ver. Pronto, há quem pague por muita coisa, também há quem pague para ver o que está para lá, por trás dos panos. Por acaso é uma coisa muito, aliás, é uma coisa que eu acho muito, esta música de Paulo Gonzo, também há uma outra, também do outro Paulo, deste caso de Carvalho, que nos diz que gostava de vos ver aí. Aliás, gostava de vos ver aqui. Pronto. Também retratando muito aquilo que se passa. Qual é que era, no fundo, a vida de um artista, não é? Ou a Ágata. Quando as luzes se apagarem, fico só, etc. É também uma música que retrata muito aquilo que se passa no palco e na vida de um artista. Enfim, bom, mas não são essas as músicas que vamos ouvir. Quer dizer, por acaso, de Paulo Gonzo até é pagar para ver. Logo depois vamos ficar com o Reveloso. Ele que nos pede para jurarmos. Quer dizer, a nós, se calhar, pede mais a ela, não é? Jura, é a música que vamos então ouvir logo depois da de Paulo Gonzo. Vamos ainda ficar com Armando Gama e esta balada que te dou. Vamos fechar com um tema que já não ouvi há algum tempo. Por acaso, já não ouvi há algum tempo. Mas é de alguém que também nos deixa muitas saudades. Estou a falar de Carlos Paião. Ele traz-nos o tema Os Namorados. Ora, muito bem. É então assim que vamos seguindo nesta emissão do nosso Domingo à Tarde. Música.

altura vais contar uma mentira com cuidado e com ternura. Vais fazer uma pintura com uma tinta qualquer, que ciúme é queimadura, que faz o coração sofrer. Que não vais ter uma aventura, porque eu hei de estar sempre à altura de saber que a solidão é dura e o amor é uma fervura que a saudade não se. E a razão não serena, mas jura que se tiver de ser, ao menos que valha a pena. Sintonizado no Sua Antena Web. Ela diz que eu fui um caso muito sério, mas eu só sei que algo nisso e anormal. Havia um tempo, um olhar, um sorrir, um começo, mas agora tudo perdeu seu brilho. A minha vida sou um laço como o teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. Balada que te dou, linda, linda, esta balada que te dou. Podem até pensar que eu sou um pouco triste, mas não há nenhuma em ser assim, pois tudo fica mesmo quando acaba um romance, uma paixão, um caminho. Na minha vida sou um abraço como o teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. quando ouvi uma voz cantando baixinho, esta morada que vinha longe. Na minha vida sou um braço como o teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te dou. Curvados, felizes, sozinhos, vão aos parzinhos, seguem no mundo, segundo a segundo, descobrem carinhos. De par em par, chegam pela rua, fazem dela sua e passam de par em par. Abrem-se as janelas, muitas sentinelas ficam a ver passar. E enchem a avenida, levam tudo de vencida. Para, para, para, para, para ter, para partilhados, mas risonhos, encantados por existir. E vão em frente como quem caminha e não adivinha o que há para além do presente. São rei e rainha, são por vezes dois reis de gente, reis, contos de fadas, namorados de mãos dadas. Para, para, para, para, para ter, para dar, para, para, para, para, pertencer, partilhar. Par e passo, mão na mão, a vida é par ou ímpar, e então não param, estão a par, querem dizer que não é cedo para viver, o tempo é pouco e vai correr, um par deixa a razão de ser, vão par. Estamos a chegar ao final da primeira parte, mas deixe-me antes dizer-lhe o seguinte. Ora, quando falamos de música portuguesa, há algumas coisas que é importante referirmos. Por exemplo, que a música portuguesa fica marcada pela canção contra política. Ou seja, a canção, no fundo, canção política, não é? Era as ideias vigentes na altura. Contra o regime vigente na altura. Ora, trago-vos desse enorme espólio musical quatro temas. São eles que nos vão levar de encontro até ao intervalo. Poderão ouvir achar que são fora de tempo, mas a realidade é que a liberdade deve ser celebrada a cada dia que vivemos. Porquê? Porque quem viveu num tempo que eu felizmente não vivi, não teve essa oportunidade. E muitos nasceram e morreram nessa ditadura, que ainda durou 48 anos. 48 longos anos. É tempo para muita gente nascer e morrer conhecendo única e exclusivamente um regime ditatorial. Ou se consideramos que uma criança não tem a noção exatamente das coisas até aos 2 anos de idade, podemos considerar este período de 50 anos. Em 50 anos nasce e morre muita gente. E muitas delas nasceram e morreram neste período. Portanto, só conheceram a liberdade, aliás, só conheceram o silêncio, o medo, a repressão. Felizmente, eu não. Conheci apenas a liberdade. E então, partilho este meu sentimento de gratidão consigo. Vamos chegar com Ermelinda Duarte e o tema Somos Livres. Depois, A Morte Saiu à Rua, música do histórico Zeca Afonso. Ainda o Grupo de Ação Cultural, A Cantiga é uma Arma. E para finalizar, a voz de José Mário Branco, que nos traz É Companheiro, a música então que vai fechar a primeira parte do nosso Domingo à Tarde. Vamos falar na segunda parte dos brilhantes sons dos anos 80. Vamos recordar grandes temas da música portuguesa. Um deles, posso dizer-lhe que é um registro raro, mas muito engraçado, de Amália Rodrigues. Vamos à música e volto depois de um breve intervalo. Até já! Fomos a voz sufocada de um povo a dizer não quero. Fomos os bobos do rei mastigando o desespero. Voltem penas. Fomos um povo a chorar na sarjeta dos que à força ultrajaram. Asas de vento.

parte me chamam. Não sei para onde me virar. Uns que trazem fechaduras com portas para espreitar, outros que em nome da paz não me deixam nem olhar. É companheiro, resposta, resposta te quero dar. Portas assim foram feitas para se abrir de par em par. Não confundas duas coisas, cada paz em seu lugar. Pela paz que nos recusam, muito temos que lutar. Tem por hábito apresentar músicas de todos os cantos do mundo. Agora, aos domingos, atravessamos o Atlântico e ouvimos Latinoamérica. São 2 horas de um programa conduzido por Joana Santos, com música bem mexida, desde o merengue à salsa, do xaxaxá ao bolero, entre tantos outros géneros musicais da região. Aos domingos, das 7 às 9 da noite, Latinoamérica. Alexandre e Regina. Um amor impossível e um vulto no espelho. De segunda a sexta-feira, a Rádio Antena Web leva ao ar a radionovela brasileira Um Vulto no Espelho. Uma história emocionante de princípio ao fim. Um Vulto no Espelho. De segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui na Rádio Antena Web. És daquelas pessoas que têm um fraquinho pelos sucessos da atualidade? Que têm uma adoração especial pelas novidades quentinhas a sair do forno? Então, aqui está para ti. Dan Music Web. O teu espaço na Rádio Antena Web dedicado aos sucessos do momento. Às novidades. 10 músicas por dia. De segunda a sexta-feira. Dan Music Web. Com Joana Santos, entre as 5 e as 6 da tarde, só está na tua Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. R.E.M. Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos, algo que fazemos enquanto dormimos e que nos transporta aos nossos sonhos. Na Antena Web, transportamos ao tal Rapid Eyes Movement e fazemos com que sonhe acordado. Todas as segundas-feiras, pelas 20 horas e durante 30 minutos, trazemos até si as músicas mais relaxantes, ideais para o final do dia e início de noite na nossa companhia. R.E.M. todas as segundas-feiras, entre as 20 e as 20h30, na Rádio Antena Web. Olá, ouvinte! Bem-vindo à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Pois é, estou de volta e... vamos, então, aos tais sons que lhe prometi, às tais grandes músicas dos anos 80. Vamos começar, por exemplo, com a voz de... Deixa-me cá ver. O que é que eu lhe posso trazer agora? Para começar, vamos ficar com o Sétima Legião. Pode ser? Sete Mares. É como se chama a música que vamos ouvir. Logo depois vamos ficar com os Táxi. Vamos apanhar os Táxi até... Vamos apanhar o Táxi até ao Cairo. E logo depois vamos chegar com uma música que dá no mínimo que pensar. Dá pelo nome de É Para Amanhã. Bem podias fazer hoje, mas é para amanhã. Mas bem podias fazer hoje, mas é para amanhã. Ora, muito bem. São então os três temas que vamos, com os quais vamos abrir, mas antes, deixe-me só dizer que para fechar, vamos ter A Pedra que Caiu, a voz de Lara Lee. Ora então, Sétima Legião com Sete Mares, Táxi com Cairo, ainda a música de António Variações, É Para Amanhã, e por fim, Lara Lee, no original de Tony de Matos, que se intitula A Pedra que Caiu. Vamos à música? Até já! Thank you. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Vai estar. Ai, tu vai. gosto de ti e tu gostas de mim. O mais seja o que for, deixar o ser. Nós vamos a par, vocês podem falar. Não é crime nenhum viver. A pedra que caiu, alguém a atirou. Não sei quem foi que viu, mas não nos atingiu. Caiu e lá ficou. O pântano dolói. Não sei quem foi que viu. Alguém nos afundou, alguém nos atirou. A pedra que caiu. Agora vamos ficar com as músicas de... Bom, primeiro vamos começar com a voz de Manuela Moraguetes. É verdade, vamos começar com Cocktail Party, a música então de Manuela Moraguetes. Vamos logo depois ficar com uma outra melodia, desta vez a música dos Ban e Real Social, é como se chama esta música, também gravada na década de 80. Vamos depois ficar com Gabriela Chave, que diz Leva-me ao cinema. E para finalizar, uma música que certamente não o deixará indiferente. É divertida. É a voz do José Cid que nos traz Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Pronto, é uma música muito romântica. Ora então vamos seguindo com esta emissão desta forma. Só música portuguesa que toca hoje, no domingo à tarde. Ponho tudo de parte, diga até gostar. Não traga única companheira mesmo para dançar. Espero por si no primeiro andar. Se senti subitamente falta de apetite, olho para a entrada, chegou a Judite. Ao meu cocktail, ponho tudo de parte, liga até gostar. agora na tua Antena Web. Gosta de mim.

Fique sintonizado no Sul Antena Web. We'll be right back. Estamos a chegar ao final da primeira parte, é verdade, da segunda parte, aliás. O segundo tempo do nosso Domingo à Tarde está mesmo a chegar ao fim. Deixe-me só deixar aqui mais 4 músicas antes de irmos para mais um intervalo. O que é que me diz? Aceita? Então vamos lá. Vamos ficar, por exemplo, com o perfume Patchouli do Grupo de Baile, música lançada em 1981. Vamos ainda ficar com Bons Dias Lisboa, a voz dos Rádio Macau. Ainda vamos ter que ficar também com Cristina, música dos Roquivários. E para finalizar, uma música que certamente conhece. Tenho a certeza que o ouvinte desta lembra-se. Sobretudo os da cidade de Porto, da Invicta. Os trabalhadores do comércio, chamem a polícia, que eu não pago. E pronto, e é assim então que chegamos ao final da segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Depois destas 4 músicas vamos por um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouco então para a terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Fique bem, um forte abraço e até já. sempre por voltar. A casa que gostaria de poder chamar o lar. Entre a euforia do regresso e o cansaço da viagem. Tua

ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Antena Web é assim. Quando entra... Ela, que é isto? Quando ouve... Nada mal. E por fim, quando se habitua, já não quer outra coisa. O que é que está à espera? Entre em www.radioantenaweb.info e tenha acesso à programação mais variada que já ouviu na estereofonia. Rádio Antena Web. Sintoniza-te! Olá! Bem-vindos à terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Pois é, estamos mesmo já na reta final do nosso programa, mas ainda temos tempo para mais algumas músicas. Quatro vêm já de seguida. A primeira dá pelo nome de Baía de Cascais e é dos Delfins. Logo depois vamos ficar com a voz de Pilar e Um Amor Assim, ainda os Diva com Amor Errante e, para finalizar, uma música do Luís Represas. Há quem lembre de nós. É assim então que vamos caminhando nesta terceira parte, que abrimos a terceira parte e que vamos caminhando neste programa, neste Domingo à Tarde. Vamos então ficar com estas quatro melodias, só música portuguesa no Domingo à Tarde de hoje. Até já! Depois de...